Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos aqui analisar a vitória diante do Tondela num jogo de emoções fortes, mas também vamos fazer aqui a antevisão ao derby da próxima semana. Portanto, um programa grande com um grande painel, como é habitual. Pedro Varela, começo por ti hoje, bem-vindo a mais um Sporting 160. Olá Mariana, boa noite João, boa noite a todos aqueles que já estão aqui e aos que vão ouvir. Sim, vésperas de um derby é sempre, depois de uma vitória importante, é sempre agradável e num dia como aquele de Páscoa, que já há muito tempo que não acontecia assim jogos, não aconteciam jogos no dia de Páscoa, acho que vai ser, tem tudo para ser um grande jogo, vamos ver, e pode ser até decisivo, especialmente para o nosso lado. Exatamente, e é isso mesmo que nós vamos aqui falar, não só, mas também. João Castro, bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Vamos a isso. Um jogo, quanto a mim, muito tranquilo e, quiçá, a melhor primeira parte do Sporting nesta época. E esta antevisão do derby, que curiosamente tem alguns 3 ou 4 pontos interessantes de ser analisado assim superficialmente, depois mais a fundo, se calhar, no Patreon. Mas a verdade é que é sempre um grande jogo e é o jogo dos jogos em Portugal. Não há dúvida que é o Sporting. Há sempre um jogo grande em tudo. Grandes também são os nossos patronos, os patronos do Sporting 160, aos quais aproveitamos para agradecer o contributo que dão a este programa. Se quiserem apoiar este projeto, patreon.com/sporting160, está lá tudo e nós agradecemos, obviamente, o contributo. Agradecer também à Betano pela parceria que tem connosco na oferta dos bilhetes para os jogos em casa do Sporting Clube Portugal. E para a semana temos jogo grande, provavelmente vamos ter bilhetes. Esperemos e sugerimos a todos vocês que fiquem atentos à nossa página do Instagram. Ainda antes de irmos ao jogo, queremos aqui, obviamente, em nome do Sporting 160, deixar uma palavra de força a todos os bracarenses que perderam hoje. Uma grande adepta do clube, uma senhora conhecida de todo e qualquer adepto de futebol neste país. A Melinha deixou-nos, e a verdade é que já não se fazem adeptos destes, já não se fazem mulheres destas, e vai fazer muita falta ao futebol português. Portanto, em nome do Sporting 160, queremos aqui deixar um abraço, de força a todos os bracarenses e, obviamente, à família também. Da Melinha, porque é e será sempre uma referência Sim. no mundo do Braga. Oh, Mariana, deixa-me aproveitar e já que e muito bem introduziste aí o tema da Melinha, além de desejar, obviamente, as condolências a toda a família bracarense e também à família da Melinha, dizer que realmente os últimos anos perdeu, Portugal perdeu e três mulheres muito, muito significativas no futebol português: a Maria José Valério, do Sporting, a Maria Amélia Canossa, do Futebol Clube Do Porto, Porto e e agora no agora Braga. também a Melinha. E É verdade. a verdade é que o futebol, hoje em dia, tem muito mais mulheres, mas naquele tempo, quando elas começaram, e não era fácil ver mulheres na bancada, e com este espírito e com este amor pelos clubes, e portanto, é muito bom, atualmente termos muitas mulheres no futebol. Mas elas, sem dúvida, foram também uma inspiração para todas as mulheres que gostam de futebol. As pioneiras acima de tudo e grandes, grandes mulheres. A verdade é que vão fazer sempre muita, muita falta. Meninos, ainda antes de irmos aqui, ao jogo propriamente do Tondela, deixem-me só introduzir aqui um tema que o Pedro, e acho que tu também, João, mas eu só reparei, no tweet do Pedro, sobre a tal confusão que o Slimani teve com o Ruben Amorim. Pedro, muito sinceramente, e tu disseste aquilo no tweet, achaste que isto era assim uma maneira de porem achas na fogueira. O que é que te apraz dizer sobre este assunto? Se é que queres comentar, obviamente, Sim, o muito tema. rapidamente, até porque não só o João, depois acabamos por falar no pós-jogo e os patronos isso já ouviram, que foi Certo. até o último ponto, foi o último ponto que falamos no pós-jogo de sábado à noite. Depois no Twitter, no Space também chegamos a falar, onde com o Nuno Mourão chegamos a falar um bocadinho sobre isso. Mas melhor do que eu dizer qualquer coisa foi o próprio Ruben Amorim, na flash interview, que disse muito bem. que quando determinado jogador não faz aquilo que ele acha que é o mínimo essencial para ser convocado, ou se tem alguma atitude da qual ele não concorda, quem manda é ele. E não só disse isso, pondo logo fim a esse episódio, foi por isto, não jogou por isto, ponto final. E disse logo que na segunda-feira, eu até dei esse exemplo, é quando como nós pomos os nossos filhos de castigo um fim de semana e depois segunda-feira volta tudo outra vez a zero, porque não vão estar de castigo eternamente. E ele próprio disse que já iam voltar aos treinos e obviamente estará certamente nos convocados do jogo diante do Benfica. E não há muito para dizer. Eu adoro Slimani, é dos jogadores que eu mais gosto do Sporting, sempre gostei dele. Quando chegou ao Alvalade, tive muita pena quando ele partiu, mas acima do... Se há uma coisa que o Ruben Amorim construiu com neste Sporting, é este grupo de trabalho, é a capacidade de união entre todos os jogadores, uns mais fracos, outros mais fortes, mais fracos, uns muito bons, outros certo. Menos bons, e nós já tivemos aqui inúmeros jogadores que, não sendo, às vezes, de qualidade absolutamente incrível, fosse um Luís Neto, como muitas vezes já vimos, ou o Vitorino, o ano passado, ou até mesmo o João Pereira, todos eles tiveram importância, porque a forma como está construída a união deste clube em torno, com base naquilo que o Ruben Amorim definiu, vale muito. E já agora, deixa-me só dizer, eu sei que estes jogadores são profissionais, não há nada, e obviamente são pagos a peso de ouro, especialmente os que jogam nos clubes grandes e nos clubes europeus, mas também recordar que no sábado à noite, toda a gente, enquanto o Isgaio estava a ser titular no jogo contra o Tondela, a mulher estava a dar à luz, e parecendo que não. O Isgaio não foi titular. Eu sei que não foi, jogou, mas entrou. Enquanto ele jogou, é que o filho nasceu às 9h32. Portanto, eu acho que nessa altura ele já estava a entrar, ele entrou para aí a 20 minutos do fim, mais coisa, menos coisa, não é? Portanto, devia ser mais ou menos. Eu sei que eles são profissionais e é óbvio que. Mas às vezes também há este lado, e eu só refiro isto porque muitas vezes os jogadores profissionais em documentários, uns mais conhecidos, outros menos, referem muitas vezes isso, que às vezes perdem o nascimento dos filhos, os aniversários importantes, os primeiros momentos, as idas para a escola, e eu já passei por isso. Eu já tive 4 anos em Lisboa, quando o primeiro filho e o segundo filho nasceu nesse período. E sei o que é às vezes não poder estar presente em determinados momentos, e levar até autênticas chapadas, que as crianças são brutalmente duras quando são mais pequeninas. E lembro do meu filho uma vez na garagem virar-se para mim: porque é que tu não estás aqui em casa naquele período? E tu ouvires aquilo de uma criança, deixa-te assim muito, muito. Exato. Porque ela não compreende porque é que eu estou fora, porque é que eu estou naquele momento a pensar em algo que é melhor para ele, mas é brutal. E achei piada porque, e não é por isso que o Gaio merece ser ou não titular, coitado do Gaio, é evidente, às vezes são estes momentos que, são seres humanos como nós e têm os mesmos sentimentos que nós temos, ganham mais dinheiro do que eu seguramente, ganham mais dinheiro, não há dúvida nenhuma, mas fica só essa nota porque às vezes passa ao lado, mas não deixa de ser importante referir. Vais-me dizer que com os teus likes não ganhas mais dinheiro que os jogadores, não acredito. Opa, se eu ganhasse aos likes dos adeptos do Porto, ui, já estava rico. Estava no milionário já. Apareceram este ano, o ano passado, não sei onde é que andava esta malta. Queria um Sporting forte. Eu acho que o Twitter só apareceu aqui no Porto, eu não sei porque eu sou de cá, mas eu já conheço o Twitter há 14 anos, mas acho que alguns só descobriram o Twitter agora. E acho piada que depois vêm logo todos muito lançados e chamam-me de careca e coisas assim, como se eu ficasse chateado por me chamarem de careca, porque é uma coisa que eu fico mesmo chateado, eu até corto mais o cabelo para estar ainda mais careca, eu por acaso é uma coisa, eu fico mesmo chateado quando eles chamam careca, mas é giro. Olha, ao menos divertes-te, então o que tem sido mais. João, pedir-te à semelhança daquilo que aconteceu num pós-jogo, um comentário sobre esta situação do Slimani e também um comentário sobre o facto de Ruben Amorim ter atingido aqui uma marca importante enquanto treinador do Sporting, com 100 jogos de leão ao peito. O Slimani, acho que o Pedro disse quase tudo, nós falamos isso pós-jogo, acho que é uma situações que acontecem normalmente no plantel, o que está em causa sempre e em primeira mão tem que ser o plantel e a defesa do plantel e do espírito de grupo. E, portanto, se obviamente o jogador não treinou com os dentro da qualidade ou dos padrões que o Ruben Amorim exige, não é convocado, não é mais, o Slimani não é mais do que qualquer jogador do plantel. E, portanto, acho que essas coisas têm que ser desde logo definidas, porque se houver uma exceção, perde-se o plantel. Depois também, obviamente, maus momentos temos todos, e o Slimani pode ter um mau dia, claro. Isso todos temos. O Ramadão também não ajuda, diga-se passagem. O Ramadão não ajuda mesmo, obviamente podem ficar mais irritados, porque estão ali muitas horas sem comer. Sem beber, inclusive. Sim. E deixa-me dizer que a Bundesliga, num jogo, acho que foi do Mainz, o árbitro, o jogo, portanto, foi entre o final da tarde, e depois quando o sol pousou-se, o árbitro parou o jogo e deu possibilidade ao jogador de comer e de beber algo para ter forças. Portanto, foi um momento único na Bundesliga, e a Bundesliga tem sempre grandes momentos e foi um momento bastante interessante, porque o Arte percebeu que havia ali um jogador muçulmano, e quando só desapareceu, pronto, foi ali uma pequena paragem, foi muito curta, o jogador bebeu aqueles líquidos energéticos, bebeu água, e depois continuou o jogo, mas acho que é um pormenor fantástico na Bundesliga. Faz então, toda a Slimani, diferença. Eu acho que esteve a descansar para agora estar em grande no derby, é o que nós queremos, é que ele já esteve a descansadinho, não teve que ir a Tondela, também, obviamente, as coisas na seleção não correram tão bem como ele queria, e agora vai ter que se vingar alguém, e olha, temos pena, vai ter que ser o rival, portanto, é isso que nós esperamos todos de Slimani, mais nada. Exatamente, e pegando aqui nos 100 jogos de Ruben Amorim, estavas à espera, primeiro, estavas à espera que chegasse a esta marca, e segundo, o que é que mudou em Ruben Amorim enquanto treinador, e o que é que ele cresceu desde o primeiro jogo até agora? Olha, ele desde que veio aqui para a minha cave está muito melhor. Já come tudo, os legumes todos. Está seguro, está tudo. Não, mas sopa já, tudo. Tudo. Okay. Em primeiro lugar, e eu e o Varela falámos muito nisso no pós-jogo, e acho que foi um dos momentos mais interessantes até do pós-jogo, foi quando falámos do Ruben Amorim com dados estatísticos que o Varela trouxe. É inacreditável. Por exemplo, eu e o Varela, tu também, mas se calhar eu e o Varela, treinadores acima dos 100 jogos, e repara, nós já temos alguns aninhos, só o Paulo Bento, o Jorge Jesus e agora o Ruben Amorim. Porque de resto acho que eu certo. E o Pedro não vimos mais ninguém assim, que eu me lembro, acima dos 100 jogos. Portanto, o que, se vamos imaginar, eu tenho 45 anos, posso ter visto assim quase 40 épocas do Sporting, assim a ver mesmo, só conheci três treinadores que tenham mais que 100 jogos, o que desde logo é muito mau para o Sporting. É evidente daquilo que se passou. Depois, em relação à percentagem de vitórias, é inacreditável. Portanto, ele é o quinto ou sexto com melhor percentagem de vitórias. E os primeiros são sempre mais antigos, que nós nunca vimos a treinar. Mas tirámos o Ruben Amorim, aqueles primeiros jogos daquela época em que ele terminou a época somente. Portanto, não começou a época, terminou certo. Quando ele foi contratado. Vimos mais um, João, o Carlos Queiroz. Ah, e o Carlos Queiroz, ok. Mas o Carlos Queiroz deve estar ali a arrasar o 100. 105, é? 105. Ah, era aquele que até dissemos que vai ser ultrapassado até ao final pois, da Ok, pronto. Vimos mais um Queiroz. Mas lá está. Foi porque eu lembrava-me que havia um, pelo menos... Resves Campo de Ourique, o Carlos Queiroz. Sim. Mas sim. Podíamos e devíamos ter ganho esse campeonato. Isso tudo correu bem para o ano. O Ruben Amorim torna-se o segundo que vimos com mais de 100 jogos. Isso tem tudo para ser o segundo, portanto. Sim, só aí, claro, ainda para mais competições europeias e tudo. Agora, em relação à percentagem de vitórias, é inacreditável. Se retirarmos então aquele final da época, sobe exponencialmente e E não só, é a questão dentro do campo e as vitórias, obviamente, é a valorização dos jovens ativos e dos ativos, aqueles que conseguiram valorizar com o Ruben Amorim, é a comunicação do Ruben Amorim, que trouxe ao clube, é depois o know-how que trouxe também todo o seu staff técnico. Quando falamos de Ruben Amorim, esquecemos muitas vezes de todo o staff, e é preciso dar os parabéns a todos, porque são todos muito competentes e que trazem coisas muito boas, e a própria estrutura do Sporting também cresceu com isso, com a estrutura que o Ruben Amorim trouxe para o clube, e portanto acho que é um treinador único e fantástico que o Sporting conseguiu e quer ter, e acho que o Ruben Amorim também quer continuar, nem que seja mais uma temporada no Sporting. Portanto, acho que vamos ter só responder aqui ao João Jota, que perguntava quantos jogos tem o Bologna, tem 90, portanto 90, o Ruben Amorim 76, mas depois há uma diferença muito interessante, é que o Bologna tem 90 tem 59% de vitórias, o Ruben Amorim tem 100 com 73%. Esse é que é o dado absolutamente incrível de Ruben Amorim, é os 73% que vão, neste momento é o sexto treinador da história do Sporting, mas se compararmos só com treinadores com mais de 100 jogos, é neste momento o segundo, porque o primeiro está completamente, eu duvido que alguém consiga passar o Joseph Szabo, que tem 270 jogos e 76% de vitória. Estamos a falar de um período absolutamente fantástico, incrível, e que vem desde 36 a 44 e depois 53 a 55. E apanha os 5 violinos, não é? Sim, apanha ali uma parte, mas acima de tudo apanha também os campeonatos, eles contam tudo, não é? Apanham os campeonatos de Portugal. Agora apanham ali os campeonatos de Portugal e penso mesmo que apanham os campeonatos de Lisboa, exatamente. Agora, se olhamos para coisas mais modernas, claramente... modernas no sentido mais recentes, não é? Se alguém que seja para lá da década de 60, é que tem que ser mesmo para lá de 60, porque de 50 são os todos. O Robert Kelly é 46-47, o Szabo é de 53-55, de 36-55, o Cândido Oliveira é até 49, o Joaquim Ferreira é até 45, o Sandor Peix até 50, e depois é que vem o Ruben Amorim, e portanto ainda mostra o quanto... não tínhamos nada comum. Quer dizer, obviamente as pessoas lembram-se do Paulo Bento e da luta importante do Paulo Bento, até evidentemente daquelas 4 temporadas que não fomos campeões. Pelo menos o Ruben Amorim foi logo campeão e tem estado a lutar pelo título. E essa percentagem de vitórias é muito interessante, porque acaba por ser um número que é completamente fora do normal. E nem vou à parte das derrotas, porque mesmo nas derrotas também só tem 12%. E acima dos 100 jogos é mesmo o número 1 neste momento, o que às vezes pode querer dizer muito ou dizer pouco. O Casqueiro está logo atrás, mas tem muito menos vitórias e por exemplo, infelizmente não ganhou nada, mas podia ter conquistado. Exatamente. É porque ganhou a Taça de Portugal, podia ter conquistado o campeonato. Mas o Ruben Amorim já tem um campeonato, 2 taças da Liga e 1 supertaça. Né? E deixa-me só dizer que aqui o André Marques estava a dizer para eu colocar o vídeo dele, daqui a um bocado coloco o vídeo dele, que é filmado da bancada atrás do Tondela. Ele teve a felicidade de ter o telefone ligado na jogada e eu, como tinha posto o vídeo ontem no Twitter, daqueles vídeos, não é, da Sport TV, e o golo é fantástico, mas ele depois mandou-me logo no Twitter, tweetou o vídeo da bancada, que é muito agradável. Atrás da bancada, já isso. Do Tondela, do Sporting, sim, do Tondela, exatamente. Tondela. Sim, sim, atrás e da foi... E foi um golo incrível, diga-se. E foi um golo incrível. Dúvida. Mas aproveitar aqui para pegar precisamente no jogo. João, depois de Slimani não ter sido convocado, levando Paulinho, eu pelo menos falo por mim, acho que 90% das pessoas acreditam que Paulinho ia ser titular. E a verdade é que Amorim surpreende com Sarabia na frente de ataque, que acaba até por fazer um bicho no jogo em Tondela. Primeira pergunta, se isto te surpreendeu, e a segunda pergunta, se achas que Sarabia, se estamos a ficar neste momento demasiado dependentes de Sarabia. Em primeiro, não me surpreendeu, eu no próprio dia até fiz o tweet sobre isso, achei que ia haver essa uma surpresa e que a surpresa na frente era essa, acho que era ser titular. Isto por causa dos amarelos, além de Paulinho jogar muitos minutos, dos amarelos, e portanto senti que podia haver realmente uma surpresa e até troquei mensagem no WhatsApp com um amigo meu e disse-lhe que para mim quem ia ser, às 3 da tarde, quem ia ser o trio da frente, e por acaso acabei por acertar. Mas é obviamente que para todos é uma surpresa e para o treinador de Tondela foi uma surpresa de certeza. A verdade é que resultou, o Sporting esteve muito bem em termos ofensivos na dinâmica dos 3 jogadores da frente. O trio PES, conforme lhe chamei, e graças ao rapaz do Twitter, mas que também pegou até na rádio, e a verdade é que Sarabia acabou por fazer 2 golos, o Inácio fez 1, mas o trio teve muito bem, e esse lance que o Pedro falou gravado é uma jogada de mestria coletiva, em que os 3 avançados complementam-se todos muito bem, desde a arrancada do Edwards, a simulação do Pedro Gonçalves, a tabela entre Sarabia e Pedro Gonçalves, a própria finalização do jogador espanhol. Estamos aqui a ver ao vivo. Tem som? Eu vou respirar. É muito bom. Para a arrancada do Edson. Depois aqui a simulação do Pedro Gonçalves. A tabela com o Sarabia. Depois a finalização é muito boa. É um grande golo. É um grande golo. É o amor em bola, podemos chamar que é o amor em bola. É verdade que o Sporting tem marcado alguns golos destes, de grandes jogadas, mas quando são outros treinadores, outras coisas lá fora, dizem aí, há muitas análises, espetacular, quando é o Sporting não se vê tanto, e portanto temos que ser nós a puxar aqui um bocado pelos nossos galões, já não é a primeira vez. O golo no Dragão foi muito bom, com não sei quantos toques que a bola chegou com os jogadores da equipa, e portanto há muitas jogadas do Sporting este ano muito boas. E agora, quando se tem jogadores com esta qualidade, com a bola nos pés, como tem o Edwards, o Pote e o Sarabia, as coisas ficam um bocadinho mais fáceis, perdes o jogo aéreo, perdes algumas coisas, mas é verdade, é que ganhas outras, e portanto tivemos aí uma surpresa. Para mim não foi surpresa, mas foi uma excelente ideia do Ruben Amorim, que eu também fico, eu acho que vai jogar o Paulinho, diga-se passagem, já. Certo. Aqui, sobre relação ao Sarabia, eu acho que não estamos dependentes de Sarabia. Eu acho é que estamos a desfrutar deste momento muito bom, que é ter um jogador internacional espanhol de grande qualidade a jogar por nós. Não o iremos ter mais, provavelmente, ou com 99% de certeza, para o ano. Mas é um jogador com números abismais. Achas mesmo que ele não fica, que não temos possibilidade de que ele fique? Não existe. Até te vou dizer, acho. Até porque podemos falar depois a seguir das novas regras da UEFA para o Fair Play, não certo. É bem o Fair Play financeiro, mas é os 70%, e portanto isso ainda aí é mais difícil, porque o Sporting nesta altura tem reduzido bastante, reduziu a massa salarial, e isso vai ter um peso também nas contas, e ter um jogador como o Sarabia era impossível com aquele salário. Portanto, só se o Paris Saint-Germain nos emprestasse outra vez o jogador nas mesmas condições, mas é muito difícil, certo, que isso aconteça. Já seria complicado. O Paris Saint-Germain ou vai utilizá-lo ou vai aproveitar para transferi-lo e para ter aqui uma receita adicional. E, portanto, é muito difícil. Agora, eu sempre disse que seguir ao Luís Dias achava que era o jogador com mais qualidade a atuar no futebol português. Os números não mentem. O Sarabia tem números estratosféricos e ainda falta aqui 5 jogos para acabar o campeonato, não é? Faltam 5 jogos. Sim. E, portanto, tem grandes números. E esta semana os nossos patronos vão ser brindados com a análise detalhada sobre Pablo Sarabia, com os radares do Pedro, que colabora connosco. E, portanto, vamos ter aqui números interessantes para ver de Pablo Sarabia no Patreon do Sporting 160. E vai ser uma semana incrível de Patreon. Ainda antes de irmos aqui ao Isso Corre Bem, porque para mim não tem corrido bem, Pedro, uma das figuras do encontro foi mesmo o Gonçalo Inácio, que já se falou tão bem dele durante a temporada passada. Esta temporada, inclusive, é também já por diversas vezes falámos dele. Para além do transporte de jogo e da ligação que ele faz entre o Adam e a frente de ataque, Gonçalo Inácio tem crescido a olhos vistos, e isto é claramente um trabalho de Amorim. Achas que o presente neste momento está em Coates, mas o futuro está em Gonçalo Inácio? Pois, isto nunca é fácil sabermos se ele, quanto tempo é que ele irá ficar no Sporting, não é? Estas coisas são imprevisíveis, até por tudo aquilo que nós sabemos, a dificuldade que muitas vezes nós, enquanto clube, ou nós, quem diz nós, o Porto ou o Benfica, tem em segurar jovens jogadores que depois acabam por se destacar. Eu diria que o Gonçalo Inácio terá aqui um percurso que certamente passará mais cedo ou mais tarde pela seleção, não sei se vai ao Mundial ou não, mas seria quer dizer, de certa forma é um pouco estúpido não ir, mas já não digo nada porque é o Fernando Santos, mas a verdade é que para nós até nos pode, até custa dizer isto, mas até nos pode facilitar, porque fica cá mais um ano e também não se mostra, ninguém dá conta. Mas claramente passa por aí, mas é um facto, e isso não há hipótese. A esta hora não tenho dúvidas nenhumas que uma das posições que mais está a ser procurada, pesquisada, analisada, trabalhada para ser contratada é um defesa central, um defesa central que funcione neste sistema de três defesas. Eu acho que isso acabará por acontecer. O Sporting fechando no mínimo o segundo lugar, há aqui alguma folga financeira, mas vamos ver, quer dizer, o Gonçalo Inácio é eu não digo que seja o futuro do Sporting, é o presente do Sporting neste momento, é um presente, certo, que nós gostaríamos que fosse o mais longínquo possível, Vamos ver o que é possível, mas pelo menos eu diria que na próxima temporada estará garantido. A seguir logo vemos, ele para já renovou o contrato, tem cláusula de rescisão, essas coisas todas, mas para já deixem-no lá estar. Eu acho que é importante também o jogador crescer. Às vezes estas saídas prematuras podem significar retrocessos do ponto de vista daquilo que é a progressão na carreira, mas não tenho dúvidas nenhumas que poderá ser claramente um dos próximos grandes centrais do Sporting. Vamos ver quanto tempo é que nós teremos capacidade para o aguentar enquanto nosso jogador. E era bom que Inácio ficasse bastante tempo, porque, como o Pedro disse bem, é um jogador de extrema qualidade e que faz aqui toda a diferença. Meninos, ainda antes de irmos ao próximo tema, deixem-me só pedir-vos um comentário sobre uma imagem que marcou o jogo em Tondela. E neste caso falo, obviamente, da imagem de Tiago Dantas. João, nós não falamos de arbitragens, nós não falamos de confusões, falámos aqui na altura do castigo de Nuno Santos. Achas que, e permite-me a sinceridade na minha pergunta, achas que se enquadra no mesmo nível do que foi aplicado a Nuno Santos em Vizela? Acho que sim. Não sei, em termos de legais é um pouco diferente. Pode ser um. Estás a falar em Vizela, o Nuno Santos foi para insultos a um jogador, não foi? Mas o Nuno Santos foi em Vizela, não foi bem insultado. Não foi igual. Portanto, no meio das pernas, não foi? Sim, não foi, portanto, isso. Uma coisa é insultar a um elemento ativo do jogo, outra coisa é os insultos para as bancadas. Mas sim, vai ter que ser castigado. Mas só daqui a 3 meses. Mas só no verão, portanto, o castigo vai ser no verão. Não vai poder ir à praia. Não vai poder ir à praia durante fica assim que você dá de sugadinho, paradinho, quietinho, não sabes daqui, não respiras, não comes, não bebes. Ainda bem que alguém gravou, é verdade, seja dito, ainda alguém que gravou, porque essa obviamente a forma como festejam os jogadores, aliás, não é só... Este fim de semana foi pródigo, não é? Tivemos a situação do Tiago Dantas, tivemos o Ronaldo a partir de um telemóvel a um adepto, tivemos aquele adepto no Vitória que entrou e tentou passar palhetas. Esse é incrível, é que a forma fácil como ele entrou dentro de campo... Ele entrou tão calmamente, com camisolinha às costas... Parecia que era um elemento do jogo. E depois parecia que ia dar um abraço ao Rochinha e afinal... Também, uma coisa que eu queria bater. Pronto, mas isso aí pode ter sido alguma situação que nós não sabemos, o estado que estava esse adepto, mas obviamente que vai ter que ser castigado. E se Portugal tivesse... Ele foi apresentado hoje de manhã ao juiz, no tribunal. Sim. Agora, a questão aqui, Pedro, é que se fosse em Inglaterra, ficaria sem entrar nos estádios nos próximos anos. Ponto final, parágrafo. Aqui vai ser uma multa e vamos ver o que é que vai acontecer. Agora em relação ao Tiago Dantas, tem que ser castigado, porque a verdade é que o Sporting é sempre pioneiro nesse tipo de castigos. Portanto, se nós fazemos jurisprudência, os outros agora quem decide no Conselho da Federação tem que aproveitar a jurisprudência que o Sporting faz sempre nesses casos. Também fomos os primeiros a ser apitados por um árbitro da bancada. Nós temos muitos casos em que nós somos sempre os primeiros. Portanto, agora aproveitem e apliquem-se as mesmas regras. Olha, Mariana, mas deixa-me dizer uma coisa em relação às arbitragens. Nós não falamos aqui muito disso, mas eu gosto sempre de, pelo menos, tentar olhar para as coisas sem entrar pelo lado de analisar se é penaltis. Eu, por exemplo, eu acho que ontem que os penaltis do Porto são penaltis, como também acho que o do Vitória era penalti, como já achei aquele do Paulinho na semana passada, ou há 2 semanas, ou quando foi. Mas, independentemente de tudo isso, eu devo começar por dizer aqui uma coisa importante, são dois apontamentos muito simples. Um é que, eu espanta-me que... A Liga ou alguém responsável não considere que estas coisas, que não esteja a passar nada no futebol nacional. O futebol nacional registra casos absolutamente estranhos. E o que é mais engraçado é que normalmente os clubes pequenos são os mais prejudicados. E esses então nem abrem a boca, que é uma coisa... Pá, de vez em quando lá vem um ou outro, mas não dizem... Já contou ao Sporting nas conferências de imprensa, costumei o presidente. No Braga, no caso do Braga, e às vezes um outro clube, como era o caso do Arouca. Nacional, o Marítimo. Exatamente. Nacional, mas, por exemplo, ficamos hoje a saber que a APAF registou já este ano 23 incidentes, 9 desde março, 3 este fim de semana, carros vandalizados, perseguições, E os números podem ser ainda muito piores, como diz a notícia. Isso deve-nos, independentemente de nós, eu já disse aqui várias vezes, eu sinceramente não acredito em casos de corrupção, até porque não há provas evidentes. Acredito muito na incompetência, mas condeno este tipo de atitudes, que é uma atitude que não quer dizer isto, não faz sentido em lado nenhum, estas agressões, estas coisas, mas também não vejo ninguém preocupar-se com isto. De vez em quando lá vem. De futsal também, entramos, então se entramos nos escalões inferiores, mas aqui estamos a falar de futebol profissional, mas tem que dizer pelo menos alguma coisa em relação só a isto do Porto. Eu nestas coisas, eu acho que o Porto está em primeiro lugar porque merece estar em primeiro lugar, não? Estas coisas, não vou dizer aqui outra coisa só por ser sportinguista ou só para ser diferente. É a minha opinião, não vou estar agora aqui a discutir, cada um tem a sua e respeito muito, ao contrário do que me fazem depois no Twitter, somente adeptos de outros clubes, eu respeito muito o que toda a gente diz, tento ser pedagógico, mas se olharmos aos dados até à jornada 29, até este momento, o Porto jogou em superioridade numérica 4 vezes, quase 5 vezes mais do que nós. O Porto chega a ter 479 minutos, nós 108. O Porto tem mais cartões vermelhos adversários do que o Sport e o Benfica juntos. Inclusive, os vermelhos adversários dos 5 primeiros classificados dos campeonatos nos 15 melhores países do ranking da UEFA, o Porto é o primeiro lugar. Agora podes dizer, mas são os outros clubes que fazem isso. Acredito que alguns sim, há outros que entram, que obviamente certo. Também nos acontece a nós. Mas são muitas coincidências juntas, é um facto. Eu não quero com isto dizer que está a ver... Estás a apresentar factos. Estou a apresentar dados. Eu acredito que grande parte continua a ser... E jogaram menos tempo em inferioridade que o Sporting. Sim, jogaram em menos tempo inferioridade numérica do que o Sporting. E depois, inferioridade numérica, então essa é metade também. Eles jogaram 30 minutos, nós 76. Verdade seja dita, olhando por estes dados... Foi contra eles? Olhamos para estes dados, o Benfica, eu também tenho os dados do Benfica, então o Benfica aqui é o que pode-se queixar mais. Mas a verdade é que, independentemente de se isto está a favorecer este ano no Porto, se estes dados podiam ter acontecido noutro clube, a verdade é que eu não vejo ninguém... Não vejo as grandes instituições preocupadas com esta incompetência. Não há capacidade para resolver problemas. E é impossível depois termos espetáculos fabulosos como ainda ontem, à tarde, às 4:30 da tarde. Tivemos a oportunidade de ver o Manchester City com o Liverpool e o final, aquele aperto de mão do Guardiola ao Klopp, aquilo é uma coisa tão sentida, é tão sentida no sentido em que ele próprio percebeu que tinham acabado de assistir a um jogo épico, um grande jogo de futebol em que a sua equipa fez o que tentou o melhor para ganhar, o do outro lado o Klopp também, abraçaram-se ou deram aquele abraço e aquele cumprimento. Perceberam perfeitamente. É difícil, eu já sei que obviamente quando estamos num campeonato com melhores jogadores é mais fácil, mas isso também nos leva a uma discussão que até tivemos por causa do Tondela. O Tondela está a lutar para descer divisão. Para não descer. O Moreirense tinha ganho no dia anterior, o Moreirense Sapinto. Certo. Estava mais próximo. O Tondela, na primeira parte, tinha o bloco tão baixo. 11. Eu só aparendo palavras bonitas do Castro. Atenção, que isto é piada do Castro. Tão baixo. Aquilo era uma coisa impressionante. Eles fizeram zero remates, zero cantos. Só depois, quando se começaram a perder, é que os médios centrais começaram a subir mais de posição para tentar arranjar. E é uma coisa que diz assim. Então, mas espera aí, qual é a lógica de manter o mesmo estilo de jogo, que sabemos que a probabilidade de insucesso é enorme, mas não se procura a competitividade, não se procura o jogar pelo jogo, para ter sorte, para acreditar que é possível, e quase que é dizer que o treinador não acredita que aqueles rapazes eram capazes de fazer qualquer coisa. No final, o que é que podia acontecer? Podiam perder? Então, mas acabaram por perder. Portanto, que é o que acontece em 90%, especialmente num campeonato, numa liga portuguesa, como é que estamos a assistir este ano, que já vinha do ano passado, que é nós podíamos ter duas equipas com 90 pontos, 88 pontos, e o Porto ser campeão e nós não sermos, ou sermos nós e o Porto ser, que é uma coisa quase, é quase impossível, ou seja, o falhanço é tão mínimo... Que olhando até para os dados do Porto, os tais 56 jogos, 57 sem perder, quer dizer, a probabilidade de conseguirem ganhar, o próprio Sporting só perdeu duas vezes, é mínima e não conseguem fazer ali qualquer coisa. Portanto, é um bocadinho diferente e era apenas essas minhas notas que eu deixava antes de avançarmos para o derby. Ora, ainda antes de irmos avançar para o derby, vamos perguntar se corre bem. E eu dou a resposta por mim. A mim não tem corrido bem coisíssima nenhuma, porque eu estive muito próxima de acertar a minha aposta anterior e o Sporting não marcou 4-1, porque o que eu apostei foi que o Sporting ganhava em ambas as partes. Eu cheguei a estar na frente, cheguei a acreditar que era possível e a verdade é que não aconteceu, nenhum de nós ganhou, só para recordar do Isso Corre Bem. Ah, é uma eu pensei que ganhávamos 2-1, ok, já me lembro. Sim, tu apostaste 2-1, exatamente, eu fui 2-0, que ainda estive muito tempo com aquilo a pensar, bem, é hoje que eu acerto. E depois a Mariana esteve a ganhar quando o Sporting faz o 3-0, porque a Mariana tinha dito que ganhava em ambas as partes, exatamente. Mas depois a coisa correu. Não chegou a 4-1. Não, mas eu ainda pensei que íamos ao 4-1, eu por acaso estava mesmo confiante. Só deixar aqui a nota para quem chega pela primeira vez aqui ao Sporting Sandy Senta dos últimos tempos. O Isso Corre Bem é uma parceria do Sporting Sandy Senta com a Betano.pt, onde os três temos que escolher uma aposta para o próximo jogo do Sporting com uma odd acima de 2.5. E ganhamos um ponto por cada escolha e se acertarmos essa odds, ganhamos então o número correspondente à odds. Eu estou em último lugar, isso é que eu sei. Quem está na frente, acho eu que é, obviamente, acho claramente, não, João Castro. João tem 27,37 pontos, eu tenho 19 e tu tens 11. Pedro Varela, portanto, eu afinal não estou assim tão atrás, mas agora é que vou ficar. Agora é que vou ficar. Se acertares este fim de semana, dás um salto e aproximas-te muito de mim. Estás a ver? E é isso mesmo que vai. E eu não me importo que acertes, sou-te sincero, porque tu dizes que o Sporting vai, como é que é, ganhar 2-1, a múltipla de resultado certo. Certo. Ou 2-1, ou 3-1, ou 4-1, não é? 3-1 ou 4-1 e vale uma odd de 5. Pedro Varela, a tua aposta para a próxima semana? A minha vai ser que o Sporting não sofre golos. Eu vou jogar uma coisinha simples, é 2,70 e eu digo que o Sporting não sofre golos. Ok. João Castro? Já me esqueci da minha, ajuda-me aí, Varela. É X2, ou seja, tu dizes que está empatado no intervalo, mas que ganha na segunda parte e no total de golos são mais de 2,5. Pronto. Isso. Tem que haver 3 golos. Tem que haver 3 golos, mas ao intervalo estás empatado, vais estar a sofrer mais 45 minutos por causa da tua odd e depois da segunda parte é que vais ganhar. É verdade. Isto é assim, eu e o João Castro, se acertar, se um de nós acertar, o outro à partida também acerta. Mariana, e deixa dizer, portanto, que é o primeiro fim de semana dos últimos 5 que não acertamos nenhum de nós a odd, porque andávamos numa, o João acertou uma, eu acertei outra. Ali o Luís também está a dedicar-se à pesca, não. À pesca não, durante 4 semanas acertamos sempre. Um balúrdio, eu ganhei um balúrdio. Estamos ricos. João, eu sei que ainda antes de avançarmos para o derby, querias falar aqui das novas regras da UEFA, das novas políticas que a UEFA vai implementar, que estão aqui a dar algumas... Perdão. É verdade. Dores de cabeça aos três grandes. Neste caso, pré-dor de cabeça. Sim, saiu aqui alguns artigos interessantes sobre isso e eu estive a compilar dados e queria falar um bocadinho disso. Acho que foi a parte que me preparei melhor, além do jogo, que até nem falámos muito do jogo de Tondela, mas acho que o jogo foi tão linear, como o Pedro disse, que acho que foi simples para toda a gente perceber o que é que se passou em campo. E para pôr a questão, a UEFA agora deixa de haver o fair play, vai introduzir novas regras, mas recuando um bocadinho para as pessoas que estão a ouvir o Sporting 107, o fair play financeiro foi introduzido em 2010. E o que é que trouxe positivo o fair play financeiro? Podemos falar de redução de dívidas entre clubes, melhoria nos resultados financeiros dos clubes, também houve melhoria, porque senão depois não participava nas competições europeias. Um bocadinho maior transparência, aqui tenho algumas dúvidas, mas sim, houve ali mais transparência porque as coisas começaram a ser mais auditadas. Mas entretanto, o que é que mudou aqui? Primeiro, saber que o mercado foi evoluindo e estas coisas, os clubes e os agentes adaptam-se. Outras debilidades foram sentidas pelos clubes e depois veio a pandemia. E a pandemia atingiu enormemente a indústria, como todos sabemos, não é? Houve uma quebra de receitas brutais por causa da bilhética e isto mudou muito o paradigma dos clubes, dos campeonatos. quais são esses impactos da pandemia? 7 bilhões em receitas nos anos de 2020 e 2021, que foram perdidos. 7 bilhões. Uma grande perda da bilhete, apesar do match day revenue desceu bastante drasticamente. Curiosamente, os salários a nível da UEFA, e em percentagem, obviamente, aumentaram 2%. Apesar das perdas financeiras, os salários dos jogadores aumentaram 2%, apesar mesmo da pandemia. E outro impacto da pandemia, o lucro das transferências desceu 41% em 2021, mas o custo destas mesmas transferências, amortizações e outras, cresceu 18%. E, portanto, com este enquadramento histórico e com estes impactos grandes que a pandemia teve, os acionistas dos clubes, e quem tem mais achados, obviamente, sentiram necessidade de implementar aqui algumas alterações. E quais são essas alterações? A malta da UEFA já te está a ligar. Está a ligar. Para tudo já me estava a ligar, já estava a falar demais. E agora deixa dizer que os documentos já estão publicados, os documentos que o João está a falar, já está publicado um resumo, que é o que eu tenho aqui, e já está publicado também o documento final, com tudo aquilo que o João agora vai dizer. Força. Claro. Três pilares, portanto, estas alterações têm aqui três pilares por base. É a regra do custo da equipa. Exatamente. A regra dos lucros do futebol. Uhum. E a regra da não existência de dívidas entre clubes. A regra da existência de não existência de dívidas será controlada todos os trimestres e só são toleradas dívidas até 90 dias. Após isso, saem penalidades para os clubes. Depois, em termos de regras de lucro de futebol, a evolução da regra anterior era a regra do break-even. Agora será aceito um desvio de 60 milhões em 3 anos. 60 milhões em 3 anos. Com um bónus adicional, 10 milhões, se um clube for financeiramente saudável. Portanto, o que estamos a ver aqui é que vai haver realmente aqui, pode haver um desvio de 60 milhões em 3 anos, portanto isto tem que estar repartido pelos 3 anos. Se o clube não tiver esses problemas durante um ano e for financeiramente estável, portanto tem um bónus adicional de 10 milhões, o que passa a ter, então, pode ser haver um desvio de 70 milhões em 3 anos. O déficit deve ser... João, deixa só dizer uma coisa, que isto só é para clubes, claro que o nosso está incluído, para clubes que tenham uma faturação superior a 30 milhões de euros e que vão entrar, sim, nas provas das competições europeias. Exatamente. Claro, exatamente. É o critério de entrada, só para se perceber que não é para todos os clubes, como é óbvio. Claro. Depois, aqui uma coisa importante, o déficit deve ser coberto com contribuições adicionais. Okay, os clubes têm que pagar contribuições adicionais ou capitais próprios já existentes, o que significa que o clube não pode gastar dinheiro noutras coisas. Não pode gastar, certo, esse dinheiro noutras coisas. Isso é muito importante. E a regra do custo da equipa? Compara os custos das equipas, o custo do plantel, imaginando o Sporting, com os resultados operacionais e o resultado das transferências. E é muito importante adicionar aqui os resultados das transferências. Isto porquê? Porque... e passo já a explicar, porque isto vai ter um impacto em alguns clubes, especialmente os clubes que faziam mais transferências, okay? E de maior valor, porque aqui vamos ter o resultado, além dos resultados operacionais dos clubes, temos os resultados das transferências, portanto deve e haver das transferências vão ser metidas aqui no bolo e, portanto, para concluir, não se pode gastar mais que 70% destes dois fatores conjuntos, não se pode gastar mais de 70% dos resultados operacionais e com a soma dos resultados das transferências, isso, como saiu em todos os jornais, portanto, não se pode mesmo gastar esses mais 70%. E agora, Pedro, dá-me só um segundo, que eu preciso aqui fazer só uma coisa, vai falando sobre isso que eu vou trazer aqui a segunda parte. Espera aí, é muito rápido, espera aí, vai. Ele já regressa. Pedro, achas que a questão aqui, o Castro acabou por explicar e está tudo muito bem. Um dos problemas do fair play financeiro é que muitos dos clubes conseguiram alterar as regras e acabar por estar, de certa forma, em cumprimento para que, e mesmo assim, dar a volta a esse sistema. E, portanto, isto acaba por ser importante, esta alteração que a UEFA está a fazer. Vamos ver se isto vai funcionar, é importante e acaba por ser uma tentativa também de nivelar aqui as coisas para, claro, que no limite, se nós olharmos até quase para aquilo que são normalmente os finalistas das Ligas dos Campeões ou os grandes clubes da Liga dos Campeões, são sempre aqueles que têm muitíssimo mais dinheiro que os, claro, outros, mas faz sentido e vamos ver como é que isto vai funcionar. As coisas são muito complexas, aquilo que o Castro esteve agora aqui a explicar muito bem, o documento que está já disponível pela UEFA é gigante e está muito, muito detalhado. É interessante porque, curiosamente, não só mudaram as regras da UEFA, como, por exemplo, ainda este ano também mudaram na Fórmula 1 e tem tudo a ver sempre com o controle de custos, para tentar, exatamente, de certa forma, nivelar e encontrar aqui uma competitividade entre as diferentes equipas dentro de cada... Obviamente, já sabemos que o Manchester City vai ter sempre mais dinheiro ao Manchester United que ao Sporting, da mesma forma que uma Ferrari ou uma Mercedes terá sempre mais dinheiro que uma Asa ou uma Alfa Romeo, para quem segue a Fórmula 1. Força, João. Não, certo. E aqui falando da segunda parte, aqui uma opinião muito pessoal, e também hoje tive a oportunidade de conversar com quem está por dentro do assunto, qual era o impacto que podia ter nos três grandes, por exemplo. Porque é que nos mais interessa, não é? Saber aqui no nosso, exato, quintal, à beira-mar plantado, o que é que interessa. Porquê? Porque, por exemplo, o Sporting, na minha perspectiva, aliás, isto ainda é muito teórico, vamos ver na prática como tudo vai funcionar, foi como o Pedro disse, portanto, isto foi lançado às regras, então, e agora vai ser efetuado. Diz-me uma coisa, quando é que, e acho que isso ainda não respondeste, e acho que é uma coisa que muita gente se deve estar a perguntar, exatamente, quando é que isto tudo entra em vigor? Eu já acho vai entrar. Agora. É agora. Vai entrar já na próxima época. Na próxima época, exatamente. Pronto, só para esclarecer aqui, porque a malta como é que, pode como dar é que isto, um bocado como é que isto vai... Assim, tudo isto foi-me explicado e tive uma conversa com pessoas que estão mesmo dentro deste assunto. Há muitas dúvidas sobre como é que vai funcionar na prática, como é que os sistemas vão funcionar e os mecanismos, quer de controlo, quer depois também da legislação, porque há federações que têm, ou ligas que podem ter regras diferentes, e portanto isto tem tudo que casar umas coisas com as outras. Mas na minha opinião, o Sporting dos três grandes até o clube menos afetado. E eu passo a explicar porquê. Primeiro, é o que paga menos ordenados. Portanto, houve uma redução do Sporting nos últimos anos dos ordenados. Depois, o Sporting nunca fez grandes transferências para fora. O Sporting nunca fez transferências acima de 40 milhões, a não ser a do Bruno Fernandes, se não me engano. Vamos ter agora no momento. Nunca fizemos transferências com o do Benfica de 120 milhões, por exemplo. Certo. E, portanto, eu acho que o Sporting está mais preparado para este tipo de situação, ou seja, tem um controlo, tem as contas mais controladas em termos de custo operacional do plantel, quanto custa a equipa, porque é aqui que se fala, é aquela relação do custo da equipa, não faz grandes vendas, vai continuar a fazer as vendas de 20, 15, 10 milhões, 30 milhões, mas vamos andar muito nessa casa, e... Outros clubes que depois fazem, também não fazemos compras muito avultadas, portanto não fazemos compras de 20 milhões ou números muito elevados, e portanto isso também nos vai ajudar bastante, e os outros têm orçamentos completamente diferentes do Sporting, como sabemos, têm ordenados mais caros, e portanto eu acho que vai ter um bocadinho mais de impacto. Se bem que eu acho que o mercado está a mudar completamente, nós não vamos assistir, estamos a assistir agora a uma nova tendência, que é jogadores a custo zero, okay? E isso é preocupante também para os clubes e clubes formadores como o Sporting, porque vamos ter este ano 20 transferências fantásticas de jogadores que estão livres, isso vai ter impacto. Acho que os clubes têm que estar preparados muito para isso. O Sporting como clube formador, obviamente vai ter que ter atenção não só para esse ponto, mas também continuar a vender os seus jovens, até porque os jovens não são considerados ativos nas contas do clube, e portanto isso também ainda é algo que como é que vamos ver que se vai enquadrar, porque os jogadores que vêm das canteiras, como é que vão ser contabilizados em termos de custo da equipa, nesta relação de custo da equipa, e portanto como isto, o mercado está a mudar muito, eu acho que vai haver menos transferências gigantes, portanto eu acho que vai haver cada vez menos transferências de 100 milhões, de 70 milhões, 80 milhões, acho que o mercado está... não vai conseguir escoar tantas transferências com esse valor. Certo. Vai haver sempre uma ou outra, mas não tantos valores tão, tão altos, vai haver valores mais baixos. Vai haver muitos jogadores a custo zero, esses grandes jogadores, e depois vamos ver como é que vão os clubes fazer perante esta nova situação que está a aparecer. Agora, é muito importante realmente os clubes terem controle dos seus custos, isto é a regra, é claramente um controle de custos, e controle das vendas, dos jogadores, portanto, da relação entre o mercado de transferências, qual vai ser o saldo entre o deve haver do mercado de transferências, mais os custos operacionais da equipa, vai terminar esses 70%, e portanto vai ter que haver aqui uma capacidade dos clubes em que não podes gastar muito mais do que compraste, e é isso que alguns clubes têm feito, por exemplo o nosso rival que gastou quase 100 milhões em contratações, é algo que vai-lhes custar mais voltar a reduzirem do que, por exemplo, o Sporting, que já tem algo muito mais controlado, certo, atualmente. Portanto, Para o Sporting, eu acho que na prática poucas coisas se vão notar, obviamente. Para outros clubes, sim, e na Europa, sim, vai haver alguns clubes que vão ter que se ajustar rapidamente. E depois, com estas nuances do mercado, que cada vez está mais restrito e está a baixar os valores, porque estava a atingir valores astronómicos e inacreditáveis. E, portanto, vamos ver nos próximos tempos. Mas eram estes insights que eu acho que era importante nós termos aqui também uma noção do que vem aí para o futebol europeu. Mariana, o que estavas a perguntar, só para referenciar, porque para quem não. Só para não haver dúvidas em relação a isso, estas alterações que o Castro acabou de explicar e que nós estamos aqui a falar, este é um manual da UEFA que se chama UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulation. Significa o quê? É o manual que tem as regras que definem quando é que um clube se qualifica para as competições europeias, no início, através de mérito esportivo. Quando acaba a temporada, qualifica-se para a época a seguir e tem que fazer o seu apply para ter, tem que fazer, requerer a licença que permite jogar as competições europeias. E essa licença só é dada consoante estes critérios que foram agora alterados. Pois há a regra dos 3 anos e há exceções diferentes, exceções para alguns clubes que ainda não tenham 3 anos na competição mais elevada de cada país, mas é o que permite obter a licença. Se não cumprires com o que está aqui, a UEFA não te dá a licença e logo por si não consegues participar nas competições europeias. Consegues jogar o campeonato nacional, mas não entras em nenhuma competição europeia, só para que fique isto. Ora bem, resumo, todos os clubes vão ter que fazer contas à vida, uns mais sim, do que outros. Sim. Até mesmo o Braga, até diria que o Braga vai estar ali mesmo no limite, porque o Braga fatura mais de 30 milhões, portanto vai ter que entrar ali, portanto vão ser os seus 4. Exatamente. E a verdade é que o programa já está muito perto do final, mas ainda antes das notas finais, vamos colar aqui uma breve antevisão do derby. Pedro, é um derby que conta mais para nós do que para o Benfica, por uma simples razão. Nós, o segundo lugar, já o temos praticamente certo. Mas, perdendo o derby do próximo domingo e o diabo seja cego, surdo e mudo, o Porto corre aqui o sério risco de festejar mais cedo. Pois, não podemos deixar o Porto fechar mais cedo, é para fechar que festeje o mais tarde possível. Exatamente. Preferência na última jornada, no último minuto, até ao fim. Felizmente eu tenho a sorte, apesar de morar aqui no Porto, morar num sítio que quase que nunca ouço os festejos deles. Acho que este ano vai ser um ano diferente, porque eles estão mortinhos por sair à rua e eles estão raivosos por tudo e por nada. E eu até me vou esconder nesse dia, acho que vou para a Cabo do Castro. Mas é verdade, olha, Mariana, isto quer dizer, para o Sporting é mais um jogo que tem que ganhar. Nós estamos a correr atrás. O ano passado era o Porto que corria atrás, estamos a correr atrás de um prejuízo de 6 pontos, e não há outra hipótese, não. Sim, por culpa própria, mas também a verdade é que agora cada jogo para nós é uma final, para o Porto também é, mas para nós, obviamente, o Porto tem margem para ainda falhar qualquer coisa, nós não temos. Mas este jogo tem também uma característica diferente, é que não só é um jogo contra o rival, que é um jogo tripla e que vale, obviamente, só 3 pontos, mas são 3 pontos importantes para nós continuarmos a acreditar que é possível chegar ao título, mas também porque está em véspera de irmos ao Dragão, porque vamos quarta-feira ao Dragão, na quinta-feira. Dia 21, o jogo é 17 não, e vamos. É dia 21, é na quinta-feira à noite, que já me estragou os planos, porque eu queria ir ao Dragão na quarta-feira à noite e na quinta já não estou em Portugal e não vou poder ir ao Dragão ver, porque eu estou confiante. Eu sei que vais, tu vais a todo lado, isso eu já sei. Agora, eu estou confiante que temos capacidade de ir ao Dragão e pelo menos lutar pela eliminatória. Era importante, claro, ganhar ao Benfica, uma coisa de cada vez, são competições diferentes, mas do ponto de vista anímico é completamente diferente. Ir ao Dragão depois de vencer ao Benfica, ou de ir ao Dragão se não vences o Benfica. O que o Sporting tem que fazer é... Eu acho que vai ter que ter aqui alguns cuidados. Sei que no universo benfiquista há ali sempre uma questão com o Darwin, que eu não acompanho muito bem o universo, mas sei que há ali uma questão com o Darwin, mas o Darwin farta-se de marcar golos e eu acho que esse terá de ser uma preocupação. Eu quero acreditar que nós vamos focar, aliás, até porque eu apostei que não ia sofrer golos. Exatamente. Eu acho mesmo que o Ruben Amorim vai apostar muito nisso. passa muito por vencer este jogo sem sofrer golos. Sei que não é fácil e por isso é que eu até achei estranho dar tão pouco em termos de odd, porque eu acho que não vai ser nada fácil, porque às vezes estes jogos, enfim, se, até porque do outro lado não está uma equipa, apesar de que eu acho... Há um Benfica que é diferente. Vai jogar com o Liverpool esta semana sim, ainda. Sim, joga, mas vai para cumprir calendário e vai completamente descansado. Até pode sair de lá e acontecer um milagre, mas vai completamente descansado. Sabe perfeitamente que não tem nada. Ninguém está à espera que o Benfica elimine o Liverpool. Se acontecesse, para eles era obviamente um resultado. Contra o Ajax já foi um grande resultado. Contra o Benfica era quase estratosférico. Aliás, acho que qualquer clube português neste momento eliminar o Liverpool era um resultado estratosférico. O Liverpool não foi este ano, não foi do grupo do Porto, a Liga dos Campeões, ou foi o ano passado? Foi este ano. Não foi aquele que deram 5 e depois aqui no Dragão, deram 5-1 e depois em casa foi 2-0 e o Porto até fez um joguito melhor. Não, este ano o Liverpool não foi do grupo do Porto. Foi o ano passado. Foi o Atlético Madrid, o Milan. Foi o ano passado. O Atlético Madrid e o Milão foram de certeza. Foi este ano. 2-0 no Liverpool, 5-1 no Dragão. Exatamente, estava certo. Foi o Atlético Madrid e Milão, não é? Sabe porquê? Porque os jogos já foram em setembro, João. Já foi há tanto tempo que já parece que já foi. Até parece que já foi no ano passado. Ai, por acaso até foi. Mas brincadeiras à parte, mas a verdade é que nós temos que fazer o nosso jogo, temos que acreditar. Eu acho que temos mais qualidade. O ano passado, por exemplo, não tínhamos tanta qualidade, estávamos num bom momento e ganhámos à rasca, 1-0, apesar de termos dominado e é um jogo que é uma vitória, nos assentou bem, mas marcamos nos descontos. Este ano já fizemos um magnífico jogo na Luz. Eu próprio hoje estava para mandar uma mensagem. Um magnífico jogo em Leiria também, diga-se. Em Leiria, principalmente um jogo que até começamos a perder e percebeu-se claramente que tínhamos capacidade para dar a volta e que a coisa ia acontecer. Como não há duas sem três, eu espero que haja a terceira vitória. Inclusive, eu estava para mandar uma mensagem ainda hoje ao Xerba, porque para marcar um jantar, porque da última vez que ele marcou um jantar aqui no Norte, fomos todos ver o jogo contra o Benfica aqui na televisão, quando ele fez aqui um ajuntamento com a malta da Tasca do Xerba e vimos todos juntos essa vitória na Luz. É um jogo que temos que ganhar e isso, se queremos ser campeões, temos que ganhar. Qualquer outro resultado que não seja a vitória, se o Porto vencer, então está arrumado o título definitivamente, e aí teremos que nos focar depois no Jamor, teremos tempo a falar disso, não só depois. É engraçado, quando fizermos o próximo Sporting 160, vamos falar, eu acho que nunca aconteceu. Portanto, o Sporting 160 275, vamos falar de um jogo contra o Benfica e de um jogo contra o Porto, que eu acho, sinceramente, que nunca deve ter acontecido. E como tu dizias, e bem, Mariano, estamos quase a chegar aos 300 programas, mas vai ser esse 275, vai ser no programa que podemos ter aqui muita, muita fruta. Não é, e não me refiro àquela que é a surpresa do Porto. Deixa-me só corrigir-te, não é o 275, é o 276. Porque não, nós jogamos com o Benfica no dia 17. Pois é, e gravamos, pois é. 20. Pois é, gravamos primeiro. Não gravamos nada, tu fazes tudo em direto nesta vida. Tudo em direto. Não, está bem, gravamos o direto na segunda-feira e depois vamos ao Dragão na quarta, pois é. Exatamente. Não é só no fim de semana a seguir. No fim de semana a seguir é que vamos falar do Porto e do jogo do campeonato com o Boa Vista, exatamente. Não, vamos falar segunda-feira. Vamos falar do que aconteceu no Benfica e o que vai acontecer contra o Porto. Pois, mas eu pensava que íamos fazer os dois jogos, mas não. É só a seguir. É que vamos fazer o Porto e o Boa Vista, verdade, é isso, exatamente. Só a seguir, é verdade, sim senhor. E João, uma das peças fundamentais esta temporada para o Sporting, e tu já o analisaste várias vezes, e até já temos análises no Patreon específicas sobre ele, Mateus Reis não joga o derby. Achas que é uma baixa muito pesada para o jogo do próximo domingo? É uma baixa importante, mas como diz o Ruben Amorim, não joga o Mateus Reis, joga o outro qualquer. Não joga o Joaquim, joga o Mané. É isso. Não vamos estar a chorar que não joga o Mateus Reis. É a segunda vez que é considerado o melhor defesa da Liga, o melhor defesa do mês da Liga. Infelizmente não joga, com muito pena minha, porque dava mais leques de opções a Ruben Amorim, mais um jogador que joga em duas posições, a ala e a defesa central. É um dos melhores a construir e, portanto, vai fazer falta, claro que sim. Mas vamos ter que ganhar sem ele, e é isso que o Sporting tem que fazer. Deixa-me dizer, não fico, nunca fico muito confortável com jogos de Sporting Benfica em Alvalade. acho que o Sporting joga melhor na Luz que em Alvalade, pelo menos as minhas memórias assim o dizem. O Benfica tem tantas vitórias em Alvalade como o Sporting. E nisto, em jogos do derby, nunca interessa quem está em melhor forma. E o Benfica aqui tem uma coisa que vai jogar assim, vai jogar com pouca pressão, o Benfica, não é? Como vai jogar com o Liverpool, certo. A pressão está no lado do Liverpool, a pressão está do lado do Sporting, isso pode ser perigoso para o Sporting, e por isso é que o Pedro disse, e bem, o Sporting tem que ter muito cuidado para não sofrer golos. Claramente superior em termos de coletivo, a meu ver, o Sporting, como se provou na Taça da Liga, na Taça da Liga, não foi? Sim. Na Taça da Liga em Leiria. Mas agora acho que vai ser um jogo diferente. Acho que o Benfica também cresceu um bocadinho mais com o Veríssimo. Aqui há algumas situações que eu acho que ele mexeu, que estão mais fortes. Agora, nós sabemos disso, sabemos que somos mais fortes, mas é que é preciso provar em campo. É preciso ter muito cuidado com todos os jogadores do Benfica, mas sobretudo eu acho que o Sporting não pode cometer aqueles erros que às vezes cometia primários no início dos jogos, porque isso pode... Nesta altura pode ser decisivo, portanto eu acho que o Sporting tem que ter muito cuidado com esses erros no início do jogo, depois não ter aquele início, não vai ter um início de veras avassalador, eu acho que isso não vai acontecer, mas não pode ter aquele início em que o adversário ao primeiro ou segundo remate marca golo. Acho que vai ser um Sporting que vai crescendo ao longo do jogo, e é isso que eu espero da equipa, crescendo ao longo do jogo, com jogadores em grande forma, como o Garte, Sarabia, por exemplo, e com uma grande vontade de vencer. É isso que os jogadores têm que entrar. Sabem que é uma final, o Sporting agora só tem finais, portanto não há jogos que se possa desperdiçar pontos, e portanto eu acho que o Sporting vai ter que entrar com uma forma muito intensa, em termos de agressividade, de concentração, como entrou em Tondela, exatamente da mesma forma. Intensa, concentração, em Tondela, obviamente o Tondela jogou de uma maneira diferente, um bloco mais baixo, como o Pedro disse, e tivemos um controle do jogo. Contra o Benfica não será, de certa forma, assim, mas eu acho que vamos ter que entrar com a mesma atitude competitiva e com a mesma intensidade para conseguir levar vencido o Benfica, sabendo de antemão que, lá está, somos mais fortes, temos que ter um bocadinho mais paciência, se calhar, na circulação de bola, temos que explorar também ali algumas falhas do Benfica, temos que os penalizar nos pontos menos fortes que eles têm, e eu acho que é isso que o Ruben Amorim vai apontar. E, portanto, é preciso também ter... aquela noção que lá para o Benfica estar atrás não são favas contadas e andar aí, claro, já a contar com uma vitória, porque eu acho que não é isso. Eu acho que o Benfica lá está em Alvalade sempre mais... temos sempre alguns problemas com o ano passado. João, e deixa só dar dois dados que confirmam isso que estás a dizer. Nos últimos 10 anos vencemos apenas duas vezes. Foi o ano passado com o gol do Matheus Nunes aos 92 minutos e a anterior vez tinha sido em 2012, na época 2012... Caramba. E Belatu, estádio completamente cheio, 47.409. 2012, quem é que marcou o gol Sporting? Sabrá, João? Lembras-te que terá sido o atacante? 2012. Ora, pensa assim, Godinho Lopes, quem era o gajo que marcava os golinhos todos de Godinho Lopes, que até entrou em Passos Ferreira e faturou, um rapaz estrangeiro, holandês. Ah, Basel? Não, Wolfswinkel, 2012. Ah, Wolfswinkel, 2012. Vê lá, foi a última vitória antes do ano passado. Penalti, penalti, até acho. Exatamente, penalti aos 18 minutos. E é engraçado que tu dizes uma coisa, que, e estavas a referir isso muito bem, que é importante, é que em Alvalade, eu só estou a falar para a Liga Portuguesa. Temos as vitórias deles. Exatamente, 33 vitórias, eles 33 e 21 empates. Quer isto dizer que quem ganhar ficará à frente. Mas mesmo que sejamos nós a ganhar, é uma diferença muito reduzida para um clube para a vantagem de jogar em casa. Claro. Para a vantagem de jogar em casa. Quando comparados, se compararmos com o Benfica tem mais 40, tem 48 vitórias contra 16. Nós só temos um terço das vitórias na Luz. Comparado com o Benfica, é impressionante. Isso agora, também há uma coisa para acabar aqui com o derby, uma questão positiva. A verdade é que o Sporting com o Ruben Amorim é sempre mais forte nestes jogos do que era antigamente. E nós aprendemos com estes jogos a sofrer muito menos, a ganhar a maior parte até dos jogos. Se calhar temos uma porcentagem até perdemos mais com o Porto, não foi para a Taça de Portugal. Foi o único jogo que perdemos assim contra os grandes, não foi? Foi assim. Dizer, tirando aquele início daquela época em que o Ruben Amorim entrou. Sim, tirando sim, essa sim. parte, que eu acho que também tirando, perdemos ali, acho que só essa foi a única derrota, e portanto, e mesmo assim essa derrota. Sim, e o ano passado com o Benfica na segunda fase, mas ainda estavam todos de ressaca. Ah, portanto, sim, na Bavadeira da Luz. Pois, mas já tínhamos sido campeões. Sim, ainda estava, e nesse jogo perdemos a primeira parte, mas a segunda parte quase que ainda íamos lá buscar o resultado. Aliás, eles já se sofreram no final. E esse jogo não foi assim tão. Ah, mais 5 minutos aquilo dava-se a volta. O jogador já estava a passar a ressaca e aquilo já estava. O Ruben Amorim, quando é que entrou? Foi em 2021? O Amorim entrou em 7 de março, 8 de março, 9 de março, qualquer coisa. 7 de março? 2020. Acho que foi. Acho que foi. Ah, ok, já aqui, deixa-me só ver. Se jogamos contra... Não, jogamos contra o Porto, perdemos 2-0. Ah, e contra o Benfica, perdemos 2-1. Perdemos. Aí não perdemos é, no Dragão 2-0 e perdemos mas essa época não conta. Essa época não conta, essa não conta, se preocupe. Ele até começou bem, porque nós tivemos ali uma série de vitórias seguidas. Houve ali 4 vitórias seguidas. Em 6 jogos tivemos 5 vitórias, mas depois... Olhem, deixem-me eu pedir-vos as notas finais. Mas se vocês me disserem assim, olha, não tenho. Eu tenho uma nota final para cada um de vocês, que é dizerem-me o 11 que levavam no domingo contra o Benfica. Olha, eu começo. Eu vou começar. Na baliza o Adam. Então, eu confirmo com o João. Eu também ponho o Adam. Pronto, depois vai jogar o Neto. Vai jogar o Coates e o Inácio. Mas que não há. Vai jogar o Porro, o Garte, Matheus Nunes e Nuno Santos. Nuno Santos, certo. E na frente vai jogar o Sarabia, o Paulinho. Vai ser o Paulinho e o Pote. Eu também acho que vai ser isso. Não acho que não há grandes. Sinceramente. Não acho que seja... Seria estranho agora, se não for esta a equipa. Mas... acho que depois o Edwards vai entrar e vai arrebentar aquilo tudo. Mas... tu achas que não dá para jogar com o Edwards no lugar do Nuno Santos? Não. Com esses três na frente, não dá para não. Não. Ficava muito desequilibrado. Nem ele vai jogar assim. Pode deixar aqui uma nota. O Benfica ali vai ter o Rafa ali do lado direito. O Rafa, claro, e o Rafa é provavelmente o melhor jogador em forma neste lado do Benfica. Portanto, não dá para... é preciso dar ali cuidados. Portanto, eu também acredito que será algo assim. Acho que na frente vai regressar mesmo o Paulinho e vai jogar a dupla PSG. Claro. Só deixar aqui a nota que se no domingo, porventura, ouvirem falar que algum adepto se sentiu mal na bancada, fui eu. Claramente, portanto, só deixar aqui esta nota final sobre isto. Meninos, algum de vocês tem notas finais? Eu tenho. E o Castro também tem. Tenho duas, pronto, mas é muito curto. Então, a minha é muito curta. Vamos embora, é curta, João Castro. Eu também tenho que ir embora. É curto. Fácil, olha, é muito fácil. A minha nota final é a preocupação ainda com as modalidades, com o que está a viver. O basquete sem o travante é o que é, mas também uma nota positiva. Eu acho que está a ser construída alguma coisa muito positiva no handball. Nós não passámos por alguns erros de arbitragem contra uma das melhores equipas do mundo. E, portanto, um abraço para a equipa de handball que fez uma grande eliminatória. Jogadores jovens a mostrar todo o seu talento, e portanto para eles a minha nota positiva nas modalidades. E depois a minha outra nota, a minha outra nota, epá, não é sobre o Sporting, é sobre aquele clube sueco que eu gosto muito, e que está aqui o Leão Sueco, porque acabámos de saber hoje à noite, e onde está um amigo meu, o Afonso Cabral, o treinador, e acabámos de saber, e estava aqui a ler o WhatsApp, e portanto é fantástico, saber que saiu o sorteio da Taça Sueca e calha uma equipa da Superliga. E portanto vamos ter o nosso treinador português a receber uma equipa da Superliga Sueca. Sim, do principal escalão, portanto é uma coisa fantástica, posso dizer. O Vastad Vix, que é a equipa do Leão Sueco, e que é com o Luís Altet e do Afonso, vai jogar contra o Degerfors IF da primeira divisão da Superliga Sueca, e portanto temos lá alguns jogadores portugueses, temos o treinador, temos o Leão Sueco, portanto é fantástico essa notícia de hoje à noite. Olha, e quando é que eu é o tenho jogo? Tenho três notas. Mariana, estás parada? Pelo menos. Ah, agora já está. Quando não. É que é o jogo? Eu depois vou apostar, eu não sei quando é que vai, se calhar ainda não saiu a data, mas é interessante este sorteio e ter calhado logo na estreia da taça da Suécia, sair logo alguém da Superliga é algo fantástico. Olha, diz-nos depois então quando é que é o jogo, vamos querer. Ah, vamos pôr no Twitter, querer saber. Vou pôr no Twitter. Vou pôr no Pedro Twitter. Varela, as tuas notas finais, é para compensar os dias. Eu tinha quatro, mas o Castro já disse a questão das modalidades e acho que é importante porque é preciso ali uma reflexão. Claro que sim. Séria sobre alguns pontos das modalidades. Se por um lado temos o handball, que está a fazer um caminho muito interessante e que alguns se queixaram no início, mas que tem-se provado, principalmente aqueles que mais sabiam da modalidade, dos que eu li, pelo menos todos eles apontaram com este como um bom caminho. Há outros casos em que a coisa não está a correr tão bem, mas há aqui, pois tinha três notas. Uma, derby contra o Benfica na Youth League, quarta-feira, com acesso para os sócios, bilhete tem que ser levantado em Alvalade, bilhete gratuito para ver esse jogo em Alcochete, não é? O jogo vai ser às 3 da tarde, É os quartos de final da Youth League, Sporting Benfica, uma espécie não, o equivalente à Liga dos Campeões para as equipas júniores, e quem tiver a cota de março regularizada pode levantar nas meteiras de Alvalade amanhã entre as 12 e as 20 horas para ver esse jogo da Youth League. Depois, lembram-se da fraude no contrato do Ruben Amorim? Lembram-se, há uns anos, já não é, há um ano ou dois. Finalmente, o Sporting voltou a ter razão. O Supremo Tribunal Administrativo absolveu a SAD do Sporting. E pá, sim, é porque na altura foi um problema e tudo se falou, e afinal o caso já se arrastava desde março de 2020. Portanto, 2 anos depois, o Sporting volta a ter razão. E depois, como temos tanto falado neste fim de semana de natação e de piscinas, tenho que referir, obviamente, o campeonato inédito que o Sporting conquistou na natação, em masculinos e femininos. Nunca tinha acontecido. O Sporting venceu em masculinos e femininos, campeão nacional de clubes em natação. Foi um feito inédito. E não deixa de ser ainda mais gratificante quando atrás de nós ficou o Porto, num dos casos ficou em segundo lugar e no outro ficou em terceiro. Se calhar se tivesse usado o Taremi, podia ser que tivesse ajudado ali qualquer coisa, mas brincadeiras à parte. Um abraço e muitos parabéns a toda a secção de natação do Sporting masculinos e femininos. Mais um título e mais uma demonstração do ecletismo do Sporting. E afinal esqueci-me, eu tinha aqui, apaguei, para aí, ai, onde é que ela está? Eu tinha aqui, Mariana, não, eu não estou a brincar, eu tinha isto aberto, estava com a página errada aberta. E só para dizer por fim, tenho que partilhar isto, que até seria uma vergonha eu não partilhar isto, eu tenho que partilhar mesmo isto, espera só um bocadinho. Não é fotografias do Castro em trajes menores, tenham calma. Não, tenho que partilhar isto, porque o Luís Augusto Costa Dias, o grande Luís Costa Dias, e o Paulo Barata já foram convidados do Sporting 160, e já vou ao terceiro número. Várias vezes. Quando escreveram o livro, fizemos um programa, quem quiser pode ver, é um grande programa sobre o primeiro livro, a história do Sporting, escrita pela primeira vez, uma história escrita por historiadores, e na altura eles tinham dito que havia muito material e que inclusive estavam a preparar a biografia do José Alvalade, que acabou de ser lançada. A biografia do José Alvalade tem o Luís Costa Dias e o Paulo Barata, e tem também o Vasco Campos. Eu orgulho muito porque eu conheço o Vasco Campos, conheço muito bem, conheço melhor o pai dele. Fui muitas vezes ao futebol quando estava em Lisboa a trabalhar com o Vasco, com o pai, o Vasco também estava. E quem leu o primeiro livro, meus caros, o que eu acho é que se puderem, comprem os dois livros. Se não leram o primeiro livro, comprem os dois e leiam os dois. Se leram o primeiro livro, já sabem a qualidade fantástica de escrita dos dois senhores, e agora adicionado aqui o Vasco Campos. O Vasco Campos chegou a trabalhar no Museu de Sporting. Aproveitem para comprar, acho que vale a pena, nunca é demais não só ler. Nós precisamos, acho que somos um dos países que menos lê na Europa, mas também porque esta biografia merece ser lida, é uma figura ímpar, digamos, da história do Sporting, e portanto fica aqui também para terminar esta minha nota. Acho que era importante poderem comprar esta biografia de José Alvalade, um rapaz magro, esguio, de uma calma britânica. Quase que podia ser eu, magro, esguio, só não sou é calmo, nem britânico. Nem britânico. Não, nem esguio, nem magro. Britânico. Magro também, nem por isso. É aqui uma curva que está aqui um bocadinho. Pronto, assim pode ser. Faz assim, se olharmos de repente, até faz lembrar. De lado, assim ao longe, e se tiveres miopia, quase que podia ser eu. Exato. Aproveitar aqui para deixar eu uma nota final, e tu falaste de natação, e eu recordei-me aqui da equipa de polo aquático, a principal do Sporting Clube de Portugal. Há 2 semanas eu fui vê-los, por acaso, até porque foi um dia de pavilhão cheio de vôlei, de futsal e de hóquei em patins, e no intervalo acabei por ir vê-los. E a verdade é que o capitão estava na bancada, portanto, o capitão, que não estava habituado a ter lá tanta gente a assistir. Obviamente depois aquilo deu uma confusão no fim, mas a verdade é que esta semana voltaram a jogar em casa, e eles têm uma página do Instagram que eu sugiro que todos vocês sigam, que é o Water Polo Sporting, e é gerida pelo próprio capitão. Portanto, se tiverem aqui alguma dúvida, alguma questão, podem mandar para lá a mensagem. Ele vai publicando os jogos todos lá. Às vezes eles jogam em Alvalade, outras vezes não. Mas sugiro então que vocês sigam essa mesma página, porque de facto acaba por valer a pena. Aproveitar então para dar como terminado o Sporting 160 desta semana. Voltamos na próxima semana para falar do derby e para antever o jogo com o Porto. Pedro Varela, assim é que é. E obviamente agradecer ao Pedro e ao João a presença uma vez mais. Estávamos a falar de natação e estava-me a rir de uma imagem que o Nuno Mourão mandou. Mas fala, Mariana, que ainda vou ver se partilha a imagem, porque é bonita. A imagem é mentira, mas podes agradecer também. Só me atrapalho. É assim, pá, comecei a rir. O Nuno faz esta coisa de nos mandar as imagens quando estamos a gravar o programa e. Assim não conseguimos trabalhar. Assim não conseguimos trabalhar. Assim uma pessoa não consegue trabalhar. Assim não dá. Vamos ver. Assim, a imagem, já então. Que falamos dos campeonatos nacionais de natação, fica aqui uma imagem, mas mesmo assim fomos campeões masculinos. Obrigado, Nuno Mourão. Eles ainda tiveram. Por toda a elucidação de imagem que transformaste em realidade, obviamente. Deixa só responder ao Luís que sim, que vamos falar depois das contratações. Vamos, sim, assim. Senhor. Ah, sim, havemos de falar vamos, disso, sim, claro. Vamos, sim, senhor. Sim, vamos, sim, senhor. Não tanto de boatos, mas sim depois mais de contratações. De certezas, assim é que é, porque João Castro tem certeza de todos. João Castro não abre a boca aqui no Sporting sem dizer para dizer uma coisa que ele não tenha 100% de certeza. É só verdade. Para dizer isto. É isso. Bem, agora sim, aproveitar para agradecer ao Pedro e ao João a presença uma vez mais, agradecer também a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir em direto e agradecer também já previamente a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Mantenham-se seguros, uma boa semana, viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting.